Raízes do gueto, gatilho da mente, crioulo GC, R Brau, viu tomando? Com nós, é delito sem B.O. E se tentar com nós, fica só o pó. Pode crer, firme, tô aqui não barulhei. Os cara tá aí, enfim, sim, pra mim tá tudo ok. Quem sabe lembrar, quem não sabe escutar. Nossa cultura, puta só tinha que ser de rua. Não dá outra, firmeza, é isso mesmo, gueto. No extremo tamo vivendo devagar. Vamos chegando lado a lado com os manos de vários anos. Sempre sério no propósito pra exigir direito. É, desse jeito não poderia ser diferente. Tirar de quem tem e oprimir quem oprime a gente. No segundo tempo, a virada do jogo é o seguinte: sem prorrogação, sem dó, no revide. Rap bate forte, tá no peito, na mente dos manos branco, preto, pobre, sobrevivente. Que sente constantemente o crime na fé, não escuta. Humildade na luta. R pra falou e disse, raiz do gueto admite. Chegando devagar é nós, a rapaziada Zona Oeste. Traz a reprise, legalize. Entre os manos da família gueto, recordes. Trincar com o próximo, sem dúvida, já virou febre. Esse é o teste, veste nossa camisa. Dá energia pra rima, mostra que é rap, que tem cultura. Nas veias, sangue black, corre hip hop. É vitória, é um suporte pra juventude. Faça o sinal, pare, tchau. Pros crimes e pras drogas, porque aqui ninguém mais se ilude. Nem entra pra esse clima, mano, tão defio, buraco é fundo, é triste ver a terra cair por cima. As drogas, o crime dominou, nas quebradas onde vou, só vez, mano, loucos, bichos soltos, o veneno é pouco, pros pais só desgosto, arma, sangue, destruição, ódio, vingança, entre a nação se é vida, governo sugador que teve até Jesus na mira, é um, dois, proteste pros mano e pras mina, sai da reta, abre alas, mantenha a mente viva, chegando por aqui é nós, a família gueto, na rima com nós. É delito sem B.O., sem B.O., sem B.O., sem B.O., sem B.O. E se tretar com nós, fica o pó, só o pó, só o pó, só o pó, só o pó, só o pó. Como nós, é delito sem B.O., sem B.O., sem B.O., sem B.O., sem B.O. E se tretar com nós, fica o pó, só o pó, só o pó, só o pó. Nosso delito é rap no som, sem B.O., sem B.O. E se tretar com nós, vixe, vai virar só o pó. Pó daqui, pó dali, pó no nariz não é pra mim. Prefiro um vinho com gelo, um rap sem pozinho. Zé Povinho, filho da puta que rebola, é boiola. Fala que é rap, até o osso e na TV se enrola. Dança da macaca, do gorila, sei lá o que. Rap que é rap, não rebola nem mostra o cu na TV. Pra vender, se aparecer, tá rebolando o rabo. Não leva mal, mas já falei, isso é coisa de viado. Sociedade que é preta não apoia isso. E faz um rap cabuloso pros vagabundos. Mundial, delírio, gatilho da mente, raiz do gueto, R Brau, Goiânia crime. Acha que isso é viadagem, vamos deixar pro outro time. Funk é funk, rap é rap, e nós é hip hop. Aquele som de macacos, doido aqui não engole. Essa é a posse forte dos loucos, pop está de quebrada. Família gueto, papacaneiro, gatilho da mente, tá na barca. Aqui estou, crioulo GC sou. Negar não vou, meu salve a todas quebradas de Goiânia. Apresentando, família gueto é raiz do gueto, 2RDP, Goiânia crime, pampa, Buiú R Brau, representa a banca e sangue B, primo de família gueto, é posse de Goiânia no veneno, como dizia o mano Delta, aqui sim, o rap na loucura está à tona, a melhoria é a proposta, agora meio que cê é foda, somos filhos da periferia, mas o sistema é que nos cria, cria, o sistema nos obriga, pá, pá, o sistema nos ensina, pou, pou, aí presidente, somos as suas cria, cria, aí Kleber, é nós mesmo na fita. Família gueto não esconde a nossa realidade, é a nossa naturalidade, e na veia só, hip hop na veia, hip hop na veia, gangcia, e no gueto só a família, só a família, só a família. Com nós, é delito sem B.O., sem B.O., sem B.O., sem B.O., sem B.O. E se tretar com nós, fica o pó, só o pó, só o pó, só o pó, só o pó, só o pó. Como nós, é delito sem B.O., sem B.O., sem B.O., sem B.O., sem B.O. E se tretar com nós, fica o pó, só o pó, só o pó, só o pó, só o pó. Aí ficou, foi maioral, mais doido aqui. A cerimônia de nós aqui no gueto que faz ser feliz. Aqui é com nós aqui, na maioria que tal, faz prevalecer o rap. 100% aqui é o gueto preto, pra trincar com os manos, pra ficar mais louco. Só nós maioral pra trincar com o próximo, pra fazer o gueto ficar mais louco. Daquele jeito com os pretos, vamos lá. É pra trincar, maloqueiro, é nós, vagabundos.